Teatro Oficina, Resistência e Renovação. Rádio documentário sobre 50 anos do Teatro Oficina, divididos em uma série de 5 capítulos. Trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Faculdade Casper Libero em 2008, orientado pelo professor e jornalista Pedro Vaz. Produção: Danilo Dainese, Frederico Antonelli, Larissa Coldbelli. Narração: Danilo Dainese, Larissa Coldbelli. Meu cenário é frio, amor.